Havia um escravo chamado Bastião, e ele era muito resignado e sofredor. Um dia ele ouviu um pregador anunciando o Evangelho e dizendo que todo homem, toda mulher que conhecesse a verdade seria livre pelo poder da verdade. E o pregador dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E este escravo aproximou-se do pregador e disse: o que é a verdade? E o pregador lhe mostrou que a verdade é Jesus, onde Jesus declarava: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o pregador também leu para aquele escravo onde Jesus havia declarado: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aquele escravo então, ele disse ao pregador: eu nasci escravo e talvez vá morrer escravo, mas eu quero ser livre de verdade, o que é que eu faço? Então o pregador disse a ele: aceite Jesus como teu Salvador. E ainda que você esteja algemado, ainda que você esteja em cadeia ou em prisão, você não será mais escravo, mas será livre de verdade. E o pregador orientou o escravo a dobrar os joelhos e a confessar Jesus com seus lábios e crer que Deus o ressuscitou dos mortos. E o escravo, o Bastião, fez isso com muita fé. E quando ele se levantou daquela oração, seu rosto estava radiante, os seus olhos brilhavam e ele se sentiu livre de verdade. Não resmungava mais, não fazia mais as tarefas com resignação. Pelo contrário, a partir daquele dia, ele dizia sempre: louvado seja Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se o feitor da fazenda, o capataz, o perseguia, o Bastião dizia: louvado seja Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sempre que algum amigo escravo lhe convencia a fugir, dizendo: vamos escapar, o feitor não está nos vendo agora, então o escravo dizia: eu não preciso fugir, porque eu não sou mais escravo. E ele dizia: louvado seja Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele repetia isso constantemente, até que um dia a princesa Isabel assinou uma ordem real, pondo todos os escravos brasileiros e todos os escravos do Brasil, colocou a todos em liberdade. E quando foram trazer a notícia para o Bastião, ele disse: eu já fui livre quando aceitei Jesus como meu único Salvador. Louvado seja Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, todos os escravos da fazenda, libertados pela princesa Isabel, cada um foi cuidar da sua vida. E o dono daquela fazenda era um homem que já estava com muita idade e doente. E todos os seus ex-escravos foram embora da fazenda e deixaram aquele homem porque ele não tinha condição de pagar salário para cada escravo. Mas o Bastião não foi embora. E ele se aproximou do seu antigo amo e ele disse: senhor Alexandre, eu não irei embora. Eu ficarei aqui nesta fazenda, cuidando do senhor e da sua saúde. E o dono da fazenda, falido, sem empregados e com uma terra improdutiva e doente, ele disse para o Bastião: Bastião, eu não posso te pagar nenhum salário e não acho justo você ficar aqui cuidando de mim, porque não poderei te recompensar. E o Bastião disse: eu não ficarei pelo salário. Eu ficarei porque eu quero te servir, porque o meu Senhor, o meu verdadeiro Senhor, ele disse para eu servir o meu próximo. E o senhor está doente, não tem ninguém. Eu irei te servir. Aí foi o seu patrão que disse: louvado seja Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim o Bastião ficou naquela fazenda, cuidando daquele homem que adoecia, o seu estado de saúde se agravava cada vez mais, até que um dia o seu Alexandre veio a falecer. Mas o Bastião, ele disse: louvado seja Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque este homem também morreu salvo. Depois da morte do fazendeiro, a fazenda foi leiloada, vendida e foi aproveitada por um outro patrão que não queria mais o Bastião. E ele disse: louvado seja Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Bastião, já velho, se tornou um mendigo, mas nunca reclamava, e quando alguém lhe dava um pequeno pedaço de pão para matar a sua fome, ou apenas um trapo para cobrir o seu corpo, o Sebastião dizia alegremente: louvado seja Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim ele foi envelhecendo, até que um dia, muito velho, ele sentiu a morte se aproximar. Então veio um anjo para buscá-lo, e o anjo lhe disse: louvado seja o nosso Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aquele homem foi recolhido pelo anjo e levado para o céu, para dizer ali junto com arcanjos, querubins e serafins: louvado seja Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Salmo 148, meu amado, minha amada, eu quero dedicar para você, porque é um convite para louvar a Deus. E ele diz assim: louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores e vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, mancebos e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. E eu quero que você diga agora, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força: louvado seja Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos digam: para sempre seja louvado.